Como se define um pilantra? Boa questão. Você concorda ou não? De pilantragem, meu amigo, eu não conheço nada. Mas ultimamente aqui na vila aí virou moda. União por aqui, haha, esquece. Ser pilantra é em primeiro, o que eles querem ser é lamentável. Falar disso, eu sei, eu tô ligado. Pois aqui vivi a vida inteira, aqui que eu fui criado. Eu pelo menos me garanto, não sou desse tipo. Deus me livre desse mal, quero distância disso. Mas tem alguns lá na vila que não se toca aí. Brancos, negros, não importa a cor, não. Pra ser pilantra isso não importa. Veja você mesmo se isso não é complicado. Um cara que se diz ladrão e bem considerado, rouba o próprio pai pra se embernar na droga. Se diz seu tudo e tudo mais, mas eu tô fora. Se isso é pilantragem, mano, eu não sei. Talvez seja um ladrão que não se encaixe na sua própria lei. Isso não é uma história, é uma definição. Tire vocês a conclusão, pilantro ou não. Já se tornou um tipo insuportável. No seu ponto de vista, estou certo ou errado? Conheça onde moro e corra perigo. Muita sorte pra entrar, mas pra sair você tá fudido. Faço uma reza ao sair de casa, com ferro na cinta e eu vou que vou, sem medo de nada. A solução é essa e não tem outra. Se vi pilantra, mano, eu jogo na reta e quero que se foda. Siga meu conselho logo de uma vez, ou depois não vai dizer que eu não te avisei. Como se define um pilantra? Boa questão. Como se define um pilantra? Você concorda ou não? Como se define um pilantra? Tira a razão. SJT é a sigla. É a sigla. No rolê desacredita. É cada coisa que acontece é inacreditável. Tempos atrás não era assim, mas que caralho. O que acontece com essa porra dessa vila, cara? Não pergunte pra mim, de pilantragem eu não conheço nada. Se a questão, se você pensa que ficou no ar, tá enganado, pois agora é o que vai começar. Definição completa, falando tudo de uma vez. Se eu sobrevivo depois disso, eu não sei. Essa questão, maluco, estou tirando fora. Se na minha reta, engole bala até umas horas. Aí se liga aquele cara que se diz o ladrãozão da vila. Pois é, já foi um truta de polícia, com isso sujou a vila inteira, cara. Tem polícia o dia inteiro espancando e dando baixa. Urra! Mas o sossego nessa vila não existe, não. A pilantragem é rotineira, já não tem limites. A noite inteira escuto tiros por aqui. Com certeza é o pilantra que está solto por aí. Pois é, ao acordar vem a notícia, um cadáver jogado. Três tiros na cabeça, já era um abraço. Me surpreendi ao ver quem era o tal falecido. Ah, vai parando por aí, senão cê tá fudido. Todo cuidado é pouco com esse tipo de fulano. Nem que você conheça ele, aí, mano, há mil anos. Confia apenas 1% e no máximo. Falando sério aí, nem isso é aconselhável. É um alerta, fique esperto. Ao conhecer onde moro, ande de olho aberto. Me lembro quando ele disse que o nosso rap não fala real. Tá aí então, seu pilantra, segura a bronca e tal. Você se acha esperto, até que ponto, cara? É um exemplo de vacilo e só dá mancada. E rouba a própria vizinhança pra se sustentar. De um vício que nem você mesmo sabe controlar. Entrou no mundo das drogas, fez amizades, tudo mais. Depois virou pilantra e apunhalou por trás. Admirado por uma pá de mulher, que lá na vila todo mundo comeu. E ninguém quer, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando. Mas pra que perder tempo com esse tipo de fulano? Sigo meu conselho logo e de uma vez, ou depois não vai dizer que eu não te avisei. É. Como se define um pilantra? Boa questão. Como se define um pilantra? Você concorda ou não? Como se define um pilantra? Tire a razão. SJT é a sigla. É a sigla. No rolê desacredita. Desacredita. Aí, pode crer. Aham. Uhum.